isso. Juiz aposentado, acusado de roubar 169 milhões com a sua quadrilha. Coitado, o máximo ficou com 30. E o ACM e o Jader Barbalho fugiu, virou bode expiatório de todos os crimes, alvo de todas as piadas. Oh! Lalau fugiu! Lalau isso! Lalau aquilo! Ele foi preso, desviado as cordas, e agora? Estou a negar a doença e voltar pra casa pra fazer tratamento. E todos ainda continuam só no pé dele. Não deu certo, hein, Lalá? Ô, Lalá! Agora! Lalau fugiu, Lalau isso, Lalau aquilo, e ele foi preso, não teve até os corpos, e agora?